agradecemos de coração todos os brincantes, toda a família que hoje chegam para recordar, hein? Chaka Jones e a Beth Rai. Beijão carinhoso, viu? Eles não valor. Bora nice de Barca Arena. Aí o Tiel do Pescado, recordando, hein? Que tudo enfim foi, foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Meu amigo Cabo Joca, eu aprendi a ser só de você. Aí é pau! Não demore duro. Bora, Cabo Joca! Sozinho vou sofrer. Oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. Amor que vai é saudade que vem. É verdade, cara. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. É meu amigo Moisés, não. Homem que comanda a melhor comida caseira de Barca Arena, viu? Alô, Moisés. Sozinho, obrigado, meu irmão. Chega junto. Um beijo e não demore tanto. Saudade assim, olha aí, ó. As estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Ô, lua, minha lua, por favor, vem me ajudar. Ilumine o caminho para o meu amor voltar. Caveira, também tá com a gente por aqui, hoje recordando. Alô, Caveira, traz de volta. Tu gosta de mim, Caveira? Gosta mesmo? Vai! Já perguntei ao sol e a todas as estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Chega junto! Minha lua, por favor, aí o Jaime também, o Joel, os irmãos Barca Arena, recordando. Valeu, meu irmão. Minha lua amiga, diga pra ela. Valdinho e o top DJ Siqueira, fazendo a alegria de todos que curtem o nosso Siqueirão, o melhor. Sua alegria e a nossa satisfação, pois tudo o que queremos é ver você de boa, curtindo o nosso Siqueirão. Fala, meu amor! Meu amor, estou sofrendo por ti. Para, para, amor. eu não quero nem saber. Hoje a gente vai amanhecer no aqui no Pintão, meu irmão. Vem-te embora. Amanhã ninguém trabalha mesmo. Vamos lá. Venha, meu bem, me tirar desta solidão. Porque só tenho amor dentro do coração. Recordando, hein? Toda a galera de Barca Arena chegando junto pra curtir o nosso Cigueirão, hein? E Maninho Jack também, a Wanda. A galera lá do Piramanha também por aqui, viu? Alô, Carlos! Pela primeira vez no Cigueirão. Meu amor. Olha a Coca! Só recordando a época do lá do Guanabara, né? Venha, meu bem, me tirar. Oi? Desta solidão. Por quê? Porque só tenho amor dentro do coração. Bora recordar. Espere por mim, não case com ninguém. Por favor, não esqueça, sou eu seu grande amor. Vamos lá! E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, juro você e eu. Te amo. Te amo. Amigo Cabo Joga, o pronto socorro dos calçados e Barca Arena, meu irmão. Me espere. Chega junto. Que eu estou pra chegar e contigo casar. Siqueirão, Pássaro Fênix. Fala, Marcele. Marcele Rodrigues. Alô, Rubinita. Cadê vocês? Meu amor. Oi. Espere por mim. Case com ninguém, por favor, não esqueça, sou eu seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu, se amar eternamente. E aí? Jurou você e eu. Te amo. Te amo, meu amor, só você. É tudo pra mim, me espere, que eu estou pra chegar. Eu contigo casar. E a gente vai recordando assim, ó. Brecão! Chega junto! Bora, Barca Arena! Siqueirão, Pássaro Fênix. E hoje, hoje, hoje. Hoje vou sair pra ver você. Cuidado com a solidão, meu irmão. Esta solidão. Solidão é cruel, negão. Magoa demais. Não suporta a dor desta paixão que você deixou no meu coração. É assim, ó. Você falou comigo, meu bem. Wanderlei da equipe Pulso, também o Daílson, aí do bar, dois irmãos, o japonês do açaí. Alô, Nonato! E agora sozinho aqui eu estou, louco pra te amar, meu amor. Volta, volta, volta, volta. Volta, vem depressa que eu estou aqui sozinho, morrendo de saudade dos seus beijos, dos seus carinhos. É o IE, Siqueira. Volta, vem. O IE é o gerente aí do peixe. Do peixe paraense. Já aqui com a gente, meu irmão. Alô, IE! Dos seus beijos, dos seus carinhos. Siqueira, um pássaro fênix, fazendo a sua festa com um verdadeiro show de saudade. Como é que é? Você falou comigo, meu bem. Seu amor era só meu. E agora sozinho aqui estou. Louca pra te amar, meu amor. Vem pra cima. E você não sabe o quanto eu te amo. Como é que é? E você não sabe o quanto eu te quero. Por que você não vem quando eu te chamo? Por que você não vem? Por que você não vem quando eu te espero? É assim, ó! Me bate a saudade de você, me dá uma vontade de te ver. Eu fico louco de pensar, me dá uma vontade de chorar. Siqueira, passar o Fênix. Vem você ficar comigo, quero ser o seu amigo. Eu não posso te esquecer. Sem você eu fico louco, estou morrendo pouco a pouco. Eu não quero te perder. E eu amo. Eu amo você. E você não sabe o quanto eu te amo. Pois é. Pior que você não sabe. E você não sabe o quanto eu te quero. Nosso amigo Louro, grande Louro aí do Boi de Ouro. Por que você não? Ele é Meire. Quando eu te chamo. Fala, Louro. Juntamente com a Meire, obrigado. Por que você não vem quando eu te espero? Me bate a saudade de você, me dá uma vontade de te ver. Eu fico louco de pensar, me dá uma vontade de chorar. Siqueirão. Vem você ficar comigo, quero ser o seu amigo. Eu não posso te esquecer. Estou morrendo pouco a pouco. Eu não quero te perder. Eu amo. Eu amo você. Eu amo você. E a gente vai recordando. Eita, meu pássaro! Você tem o perfume da flor. Cada vez você fica dengosa. Aí me diz Siqueira! Quando se canta e se fala de amor. Você tem a beleza da rosa. Arrebenta a coca! Mete ficha, meu irmão! Você tem o perfume da flor. Toda a família pouca grana. Sempre aqui, meu irmão. Toda a família pouca grana arrebentando, hein? Quando se canta e se fala de amor. Égua da mulher. Ô mulher. Bonita. Bonita e gostosa, hein? Tudão. Alô, Sabiá. Olha Sabiá! Sua voz suave me chamando de amor. Aonde eu estiver, não vou me esquecer. Meu pensamento voa mil por horas pra te ver. Aonde eu estiver, não vou me esquecer. Meu pensamento voa mil por horas pra te ver. Amo você. Bora, Barcarena! Oi! É Maninho Jack, tá de boa! Só de boa! É assim, ó! Você tem a beleza da rosa. Você tem o perfume da flor. Meu amigo Pirro, com certeza dá maior valor no meu trabalho também. Sempre que pode, vem curtir o Siqueirão. Obrigado a você, Pirro. Ele e o Zebra. Alô, Zebra! Ô, mulher bonita, que me conquistou. Sua voz suave me chamando amor. Para Beth High. Aonde eu estiver, não vou te esquecer. E o pensamento voa por horas pra te ver. Aonde eu estiver, não vou te esquecer. E o pensamento voa por horas pra te ver. Amo você. Pra recordar. Eu fiquei aqui a te esperar. E nem ao menos uma carta. Vamos lá. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Pois já faz tanto tempo que você se foi. E eu fiquei aqui a te esperar. Uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Cadê você? Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra. Ou será que você se esconde? Da onde? Aqui de Belém, se esconde de mim. Meu bem, nesse OS pro amor. Aqui de Belém, se esconde de mim. Meu bem, nesse OS pro amor. Aqui de Belém. E nós ficamos agradecidos aí com a presença de todos. A nossa família Siqueirão. Com certeza hoje em Barcarena, viu? A festa dos fogos. Vamos lá! Já faz tanto tempo que você se foi. Eu fiquei aqui a te esperar. E nem ao menos uma carta. Bora beber pra novo! Coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vê. Alô, Valdinho! Eu não sei se você. Anderson, lá de Tomé Açu. Obrigado aí, viu? Aí do Bar Fé. A gente vai recordando assim, ó. Isso é pra você que não dá valor e quando perde, corre atrás. Estou recebendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar, o tudo vai ver. É assim, ó! E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta, hein? De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar. É assim, ó! Se na minha ausência você descobriu que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Olha só, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau! Tchau, amor! Tchau! Até um dia se a gente se encontrar. Tchau! Tchau, amor! Pra você eu nunca mais irei voltar. Pode crer. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. É pra você que com certeza tá com seu grande amor do seu lado aí, não sabe dar valor, hein? E quando perde, quer correr atrás. Talvez seja tarde, viu? Te liga. Siqueirão, Pássaro Fênix. É uma hora que o saco enche, né? É uma hora que passa da conta. Estou escrevendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Pois é. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. Se na minha ausência você descobriu que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau. Tchau, amor. Tchau. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Ela. Só pra ela, só pra ela. A 12. É só dela, só dela. É só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Toda a família japonês por aqui, meu irmão. Obrigado, viu? A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero dela. Bora recordar, meu irmão. A menina da janela fica sempre a me olhar. Bora, Cabo Joca. Eu quero falar com ela. E aí? Eu preciso me entregar. Bora beber coca. Pra ela. Só pra ela. Oi. Só pra ela. É só dela. É só dela. Siqueirão. Pássaro Fênix. Só pra ela. minha Barcarena. Barcarena que eu não esqueço. E não tem como esquecer Barcarena, viu? Foi onde aprendi muita coisa. De vez em quando dá uma saudade desse pescador aí, olha. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. Saudade desse pescador. Na beira do cais, a maré freia, amor. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Saudade do meu pai. Lá fora a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar. Oi! O sol e o luar. Ei, piroca! Ah, o sol e o luar. Jones e a Beth Rai. O sol e o luar. E o caquiado, caquiado, caquiado. Siqueirão, Pássaro Fênix. Fala, Barcarena. Lanço minha rede no meio do mar. Peço ao meu Deus pra me ajudar. Pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. É doido, meu irmão. Estou me queimando de tanto. Nessa época não tinha rabudo, viu? Não tinha rabeta, não tinha nada. Era no remo. Era muita onda, meu irmão, pra pescar esse peixe. Chegar. Saudade do meu pai. Eu quero te amar. Se quem não. Eu quero te amar. Vem de embora. Bora recordar. É de vez. Aí diz que se queira. Estou me queimando de tanto desejo. Alô, dona Ita. Quero a mãe do ano. Ela tá escutando aí. Alô, dona Ita. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Chegou ele. Chegou. Chegou ele com o pó da alegria. Vai, vai. Pra quem tá careta aí, ó. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Chegou, chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. É a senhora. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Pra recordar. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. É o senhor! Sou traficante. Eu choro. Sou traficante do amor. Siqueirão. Sou traficante. Sou traficante do amor. O Sassá, também o Danilo. O Anderson, também o Sidney. E a Davilene. Som de boa. Bora, Barcarena. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. do amor. Quando você viaja nas ondas do mar da paixão, fica sintonizado, totalmente ligado. Deixa um Juninho. Coração. Providencia um balde com água pra cá, por favor, mano. É carente, venha ser dependente desse rol natural. Fala, Coxi! E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante. Olha meu pássaro! Fala, Caveira. Tu gosta de mim, Caveira? Gosta? Vai! Então aplica. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento, em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Boa! Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Sem aplicação. Mas assim, vai! Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Fala, libera logo, meu irmão. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonito. Bora, Barcarena. Mais assim, aplica. Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Vem de embora! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Bora, birro! Libera, libera. Olha essa moleza, não tem água no bar, meu irmão. Libera que eu tô afim. Tu é doido, meu irmão. Libera, libera pra mim. Fala, Caveira. Libera, libera. Libera, Caveira, pra mim, vai. Faz assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. Fala, meu pássaro! Bora, Barcarena! Pai dessa menina que não para de me olhar. Toda hora que eu olho pra ela, ela tá me filmando, meu irmão. Essa menina que está ao meu lado. Oi? Não para de olhar pra mim. Qual é a parada, meu irmão? Ela está me filmando. E aí? Eu acho que ela está afim. Vai! Se quem não passar o pênis. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. É senhor! É Mano Jack e toda a comitiva lá do Piramania. Alô, Carlos! Conhecendo pela primeira vez o Siqueirão, hein? Assim! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas e que lambada. Amigo Piroca, levei o camarão lá do mercado municipal. Meu amor, venha pra cá. Deixa. Deixa de bobagem. Qual foi? Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Boa. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Próximo sábado tem Chiqueirão lá no Clube da Saudade, por trás da Via Show. Domingo estaremos lá em Coraci, Círio de Coraci. E o Siqueirão vai estar lá, viu? Aniversário do DJ Siqueira, meu irmão. Quero ver! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Amigo Coca, da comitiva, hoje curtindo aqui no Pintão, meu irmão. É o Maninho Alonso, cadê ele, hein? O Anaice de Barcarena, o Joaquim. Quando lhe falar de grande Joaquim Cravo, que ela também tá por aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Jaime também, o Joel, os irmãos Barcarena, obrigado. Cadê o Pedrinho, meu irmão? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, fuque e lambada. Siqueirão, Massaro Pires. O Ié do pescado no Ié. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Valdinho e o top DJ Siqueira. Fazendo a alegria de todos que curtem o nosso Siqueirão. O melhor. Banda 00. Só na sofrência. Olha, atenção, quem quiser trabalhar no Siqueirão, tem vagas para as mulheres abertas aqui, ó. Você tem? Tenho. Um emprego para mim, olha aí. Olha, não é moleza, mas qualquer coisa aqui. Vem-te embora. Que me mantenha perto de você. Tem que fazer serão extra, viu? Posso fazer. Vai! Cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova os seus beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. E aí? Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E aí? Quando for beijar alguém, vai. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Olha só. Aceito esse emprego de cobaia. Siqueirão, Massaro Pires. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando? Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, os patrões e as patroas, o Eliel também, a Luciane, o Renan, o

Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? E aqui não! Aqui não, aqui é casal raiz. Bora curtir! Banda 007. Como é que é? Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Nosso amigo Johnny Flash, preciso experimentar. Vou me batendo e revelando a sua foto na hora aí, viu? Tenho medo da dor. Fala, Johnny Flash. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática. Bora curtir, bora aproveitar. Geografia, e aí? Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Amor, prova de amor. Vamos lá! Bora aproveitar essa festa que tá bonita, viu? Festão dos fogos hoje. A zero, zero. Aqui no Pintão, marcando a volta do Siqueirão, hein? Aí me disse que sou novo pra viver com você uma história de amor. E sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. É assim, ó. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar o... Alô aí pro Simpatia. Entrar... Simpatia, alô Simpatia. Cuidar de mim, desejo... Quando Siqueirão... Perdido de paixão... Alô Simpatia, meu irmão. Coração, na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra... E o Pira, também o Rafael. Não tive professor... Família Cardoso. Oh, oh. De amor, oh, oh, oh, prova de amor, asas livres. Isso é pra recordar, viu? Olha só, isso é pra você que recorda uma pessoa que tá fazendo muita falta aí, olha. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Bonito. Quero voar no seu infinito céu. Nosso amigo Adailson. Se você for, com certeza vai voltar, já articulando pra levar o Siqueirão lá no Piramanha. Alô, Adailson! Gosto muito de você, Siqueirão. Passaram feliz. Baby, não me deixe só. Com você, eu viverei em paz. patrões e as patroas, o Eliel e a Luciane, o Renan, o Edmilson, a Bruna e a Luana. Obrigado, viu? Quero voar no seu infinito céu. Olá, Tchaca Jones. Se você for e não voltar, eu vou chorar. É assim, ó. Gosto muito de você. Meu amigo Piroca, cadê o Piroca, hein? Arena. Navegados pelo tempo, muito além de um grande mundo, onde renasce o fogo das cinzas da saudade. Vamos lá! Mais grita no meu quarto. Faz parar o tempo na parede. Sai da roupa, vira gente, não me vê. Olha o chocolate. E esquece. Oi. O chocolate que volta na TV. Me esquece do chocolate. Chiqueirão. Hoje aqui no Pintão, hein? E a galera arrebentando aí, ó. Nosso amigo Neno, rei do Litrão. Homem que comanda aí a Vila Manteiga. Agora, Nena. Oi. Olha o chocolate. E esquece no chocolate. Volta na TV. Ou sei se apaixone. Top Love, amando e arrochando. Tava bom demais pra ser verdade. E como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Quando esmola demais, o santo desconfia, meu irmão. Olha aí, pra ser verdade, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Quando a esmola demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. Bora, cabo joga! Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Quando a esmola demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. Olha a amiga aí, olha. Mas você ficou com minha amiga. Vai fazer de novo. Chama isso de amiga. Vai nos braços da galera. Oi. Eu tô procurando um namorado novo. Mas você ficou com minha ex-amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vai pros braços da galera. Eu tô procurando um namorado novo. otário novo. Tava bom demais pra ser verdade, como disse o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Olha demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Na esmola demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. E aí? Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Tudo que nós queremos é agradecer você que hoje vem curtir o nosso trabalho aqui. Quadro do Pintão e a volta do Cigueirão, hein? Mais uma pra recordar. Essa marcou. Essa marcou. Cigueirão, passar o feliz. Meu coração mudou de repente, cara. Mudou de amizade pra louca paixão. Alô, Beth Rai. Então foi dessa forma que eu percebi. Bora, Coca! Não quero te assustar, tô me iludir. E não! Não dá mais. Não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá. Esse sentimento vai crescendo em mim. Mas tenho que encarar essa decisão. De confessar e abrir o meu coração. E pra quem é? Pra você. Que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater. Sandro, a Leia, o Ademir também, a Marisa, a Marilsa, perdão. Todos curtindo o Cigueirão, viu? E você querendo ganhar o seu abraço considerado, é só vir aqui atrás e anotar, viu? E a gente detona. Inclusive, estamos gravando o CD ao vivo. Essa festa bonita hoje aqui no Pintão, viu? De amizade pra louca paixão. Bora, bebê, Pandolfo! Foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar ou me iludir. E não dá mais. Não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais. Se esse sentimento vai crescendo em mim. Mas tenho que encarar essa decisão. Bora, Eliel. De me confessar e abrir o meu coração. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais em mim. Se queiram recordar, hein? Você é a estrela que brilha numa noite linda e plena. maré. Ficar aqui. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Jurandir e o novo ritmo pop romântico. Inglês. Coca, arrebenta, meu irmão. Ai! Essa boquita. I need to love the young girl. I need to know it tonight when the star goes somewhere in the sky. É, meu irmão. Nosso pássaro vai fazendo alegria. Hoje a galera de Parque Arena vai curtindo, meu irmão. As coisas mais belas da vida, o tempo todo eu desfrutei com você. Daí então eu não pude mais te esquecer. Pra você. É pra você. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Chorou? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais longo e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Pra sempre amar, você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Bora, minha Barca Arena! Ter você. Nosso amigo louro do Boi de Ouro. Ele, a Meire. Bora, louro. Cadê o louro, meu irmão? Vamos lá. Alguém que vou me amar. Louro é velha guarda da época do matador, hein? Aí você vai saber. Ele dá valor no Siqueirão. Bora, louro. Entendeu? Um grande amor. Juro que eu vou encontrar alguém. Alguém que vai me amar. Oh! Aí você vai saber. Perdeu. Perdeu um grande amor. Cunhado pescado! Pensar. tá com a gente curtindo, meu irmão. Valeu, yeah. Cabo, joga. Fica aí no salão. Não larga. Eu quero ver o caqueado, viu, meu irmão? Você me perdeu. Valdinho e o Top DJ Siqueira. Fazendo a alegria de todos que curtem o nosso Siqueirão. O melhor.